começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo jóia? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo bom, tá frio, né? Aqui tá, acho que 12 graus. Olha, e mais... 10 graus. E mais frio ainda é quando a gente tem que aguentar o Fufunha, que nem ele te enchendo o saco antes de começar o programa. É muito triste. É brincadeira. É muito triste isso, viu? Marco Antônio, o seu entrevistado já está... Ah, já está? Já está no ar. Tá. Então já vai começar a gente com a entrevista, tá? Bastante gente escrevendo para mim, querendo saber se ia ser no primeiro ou no segundo bloco, fazendo uma espécie de suspensezinho, mas ele já está, então, nos aguardando. Eu vou tentar dar um briefzinho na carreira dele, tá? O nosso entrevistado, então, é o Thomas Giuliano Ferreira dos Santos. Ele possui graduação em História pela PUC do Rio Grande do Sul, é professor em exercício, exercendo pesquisa nas áreas de teoria literária e nacionalidade brasileira. Ele organizou recentemente um livro que está dando muitíssimo o que falar, não só pelo conteúdo, mas pelo momento em que foi lançado, né? O livro se chama Desconstruindo Paulo Freire, né? Para quem morou em Saturno nos últimos, sei lá, 80 anos, está um briefzinho. Obviamente, Paulo Freire é visto por muitos no Brasil como uma espécie de profeta, né? Ele é o pernambucano falecido em 97, que é considerado o patrono da nossa educação. É o pedagogo que via o processo de educação como parte inseparável da consciência política e vice-versa. No livro, esse que a gente vai falar daqui a pouco, Desconstruindo Paulo Freire, o nosso convidado, o Thomas Giuliano Ferreira dos Santos, ele juntou um grupo de pessoas que questionam a importância do Paulo Freire, né? E eles basicamente é um grupo de pensadores que tenta explicar a razão da nossa decadência em termos de educação, né? É uma obra que tenta entender o porquê do Brasil ter chegado a esse nível de uma educação assim, educação que daqui a pouco vou citar assim, uns números que eu não vou citar agora porque não começar muito deprimente. Não começar muito deprimido o papo, mas os números, obviamente, não tem como discutir muito com números, né? Tem aqui algumas pesquisas que foram feitas, não foram feitas por mim na esquina, e os números são de terror mesmo. Então, então desculpe, começa dizendo para o seu entrevistado, é nós na fita. Ótimo, então é nós na fita, e eu queria dar as boas-vindas, finalmente, ao Thomas Giuliano Ferreira dos Santos. Tudo bem, Thomas? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Prazer conversar contigo e com a tua audiência. Obrigado, querido. Ah, então, assim, começar com os números aqui, né, que eu coletei aí. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, de 2016, 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental não têm aprendizagem adequada em leitura. 2,5 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, tá? De cada 100 crianças que ingressam na escola, só 65 concluem o ensino médio. Dessas, apenas 18 aprendem português adequadamente. Apenas 5 delas assimilam matemática como deveriam e só 7 seguem rumo à faculdade. Daí, o Brasil ocupa a posição número 53 em educação entre 65 países avaliados, né? Uma pesquisa PISA. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 pelo IBOP. 34% dos alunos que chegam ao quinto ano de escolarização ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura da escrita. E só que eu estou prestes a contar meus pulsos com o barbeador elétrico, mas só um pouquinho, assim, ó. Em 2011, segundo a Unesco, é uma pesquisa feita pelo Global Monitoring Report, o GMR, num ranking com 127 países. É um ranking que mede o desempenho da educação. O Brasil ficou na posição 88, atrás de vizinhos sul-americanos como Argentina, Chile, Equador e Bolívia. Então, desculpa por todo esse número, mas é só para a gente ver, mais ou menos ter uma ideiazinha, ver a ponta do iceberg, né, da desgraceira que é a nossa educação. Então, desculpa, querido, contigo a palavra, me fala um pouco do livro, né, que já que ele se chama Desconstruindo Paulo Freire, vamos falar da construção do Paulo Freire primeiro, pode ser? Claro. Tá, me fala, assim, na tua opinião, nas suas pesquisas, por que que Paulo Freire, por que que foi construído esse ser mítico, né? Por que que essa mitologia toda ao redor do Paulo Freire? Perfeito. Pois bem, no que toca para poder fazer uma ilustração a partir desses dados apresentados, é importante que se diga que o Brasil, historicamente, tem índices e problemas no que envolve a alfabetização, de maneira tanto anterior quanto posterior à figura de Paulo Freire. Ocorre que ele conseguiu, biograficamente e ao mesmo tempo intelectualmente, dialogar com esses dois extremos, ou seja, com demandas que já existiam na sua época e ao mesmo tempo com essas prerrogativas de profeta, de que consegue, a partir de suas interpretações, digamos, marxólogas, marxianas, ele vislumbra uma forma de resolver um dos problemas inerentes à própria condição humana, que são as fabricações de conflitos. Nesse sentido, então, ele utiliza o espaço de sala de aula para apresentar uma resolução da dialética dos conflitos, do bem e do mal, desses tipos de problemas. Tudo sob um guarda-chuva, digamos assim, de humanismo, correto? Perfeito. Sempre tentando, disfarçando isso como uma espécie de humanismo, né? E nessa máscara dele, que foi uma máscara retórica, de utilização de um humanismo, um tanto quanto confuso muitas vezes, o que temos é a seguinte questão que amalgama um pouco essas perguntas e ao mesmo tempo essa situação envolvendo esse tal humanismo. Acontece que ele foi lançado, catapultado a patrono da educação brasileira, a símbolo, por uma série de fatores. Primeiro, ele congrega uma biografia que parte de uma zona de pobreza e ao mesmo tempo uma certa ascensão social, essa velha e um tanto quanto gasta singularidade na definição de herói, ou pelo menos de herói ao tipo brasileiro. Alguma coisa, querido, de vez em quando eu vou te interromper aqui, tá? só pra tentar ver se eu tô seguindo aqui bem o teu pensamento. Claro. Alguma coisa a ver com aquele lance do nobre selvagem, assim? Tipo assim, sou pobre, mas sou limpinho. E alguma coisa a ver com isso, assim, de ver uma certa nobreza na ignorância? Não, no caso dele não, mas no caso dele, não uma nobreza na ignorância. Isso ele vai ver enquanto pedagogo, mas ele, enquanto biografia separado, enquanto pedagogo, ou seja, a forma como os outros enxergaram ele, era desse homem nordestino que tinha um método de alfabetização com uma certa dose de ineditismo e que por essa pobreza, por essa geografia, ele foi alçado a uma zona de interesse. Tanto é que antes dele ser o autor que conhecemos, o patrono da educação brasileira, fundador do PT e todas essas coisas que ele participou ou que ele recebeu, ele foi alçado para trabalhar com Darcy Ribeiro no período do governo João Goulart. Então, ele era um homem que teve um método, uma aplicação no Rio Grande do Norte, a chamada experiência de Angicos. E essa experiência de Angicos, com uma alfabetização de adultos, com um método que reinterpretava, o método silábico, um método bastante questionável, que, por exemplo, eu pego o aluno, esse aluno é um pescador. E aí, o que acontece? Eu instrumentalizo a partir da chamada área de interesse, área de saber desse aluno, eu o instrumentalizo para que ele sempre saiba ou ele entenda o processo de aprendizagem a partir da sua profissão, da sua zona de classe. Então, se ele é pescador, eu vou ensinar com que ele leia para que ele tenha uma visão aprimorada de mundo. E essa visão aprimorada de mundo, no método Paulo Freire, é uma visão de classes, é uma visão marxista, é uma visão materialista. Então, ele é pescador, irá aprender a ler a partir de palavras como vara, rede, enfim, e dentro dessa ele leitura, um paralelo, eu vou ensiná-lo, né? Ele fazia, a ter uma ele visão fazia um de paralelo mundo. Com a realidade, com a suposta realidade dos alunos, né? Exatamente. Eu me lembro que, em coisas que eu li há anos já dele, eu me lembro que dizer alguma coisa assim, que a intenção oficial, né, o que ele alegava, é que isso faria o aluno se interessar pela matéria em vez de aliená-lo, né? E eu acho que aconteceu exatamente o contrário nos últimos anos, está provado isso, né? Exatamente, que essa é a ideia de trabalhar com os chamados saberes dos alunos. Uhum. Na forma de Paulo Freire, essa pedagogia, ela instrumentaliza esse saber para um chamado fim social. E esse fim social é um fim revolucionário. Mencionei no começo, na minha primeira manifestação, que ele tinha uma pedagogia que tinha o objetivo de resolver uma contradição humana. Então, o que acontece? Ele pega esse saber do aluno, chamado saber social, e trabalha em cima desse saber para que o aluno saia um agente social. E agente no sentido de atuar na própria realidade, transformando-a. Só que a transformação de Paulo Freire era uma transformação política demarcada em uma certa visão de mundo, uma visão de mundo do nós e eles, uma visão de mundo parcial, de um humanismo que interessa ou que é apresentado dentro de um único recorte. Pois pensemos, eu gosto de dar esse exemplo, o autor que se definia humanista em nenhum momento se retratou das suas definições e das suas apologias para o genocídio, por exemplo. Ele, de fato, fez apologias, inclusive, ao genocídio, defendidas e referenciadas, inclusive, em cima e em torno de trabalhos posteriores de seu próprio escrito, como, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, que endossa esse tipo de visão. Então, o humanismo de Paulo Freire era um humanismo hipócrita, parcial, mas, ao mesmo tempo, o que cabe que se entenda é que esse chamado saber social não foi ele que inventou. As pedagogias clássicas que perambulam aí, por exemplo, a antiguidade, o chamado período medieval, a idade moderna, enfim, essas temporalidades históricas, como a gente aprende na escola, esse chamado saber humanístico não foi Paulo Freire que inventou, não foi ele que inventou que a pedagogia ela humaniza, não foi ele que inventou que, por exemplo, você deve trabalhar com os chamados saberes. Se nós pensarmos aqui em um exemplo conhecido, Sócrates trabalhava com o quê? Com perguntas. Quem faz pergunta é quem tem algum domínio, algum entendimento, ou pelo menos alguma ideia, ou uma angústia que seja, sobre determinado tema. Então, os professores e a própria filosofia se fundamentaram sempre na tentativa de, pedagogicamente, auxiliar uma demanda, resolver um conflito, enfim. Então, ele inventa... Oi? Não, eu tô dizendo, eu entendi, é que basicamente, quer dizer, isso tudo obviamente já existia antes dele, mas diríamos assim que operacionalizar isso como uma, como a educação como uma ferramenta para isso, quer dizer, ele virou meio que o que chamava em inglês de poster boy, né? É como se a pessoa procurasse um dicionário, né? Educação como ferramenta para a luta de classes. É como se aparecesse a cara dele, ele virou meio quase que um logotipo dessa instrumentalização da educação, correto? Correto. E tanto é que, se a gente for entender, bem nessa linha que tu estás aí mencionando. Uhum. Exemplo. Paulo Freire ensinava os alunos uma visão de mundo. Aí a gente precisa se perguntar, qual era a visão de mundo de Paulo Freire? Porque para ensinar uma determinada visão de mundo, alguma visão de mundo esse pedagogo, professor, enfim, tem que ter. Claro. A visão de mundo de Paulo Freire era essa, do nós e eles, uma visão de mundo que endossou regimes como o chinês, como o soviético, como, por exemplo, o cubano. Então, nós temos na sua mentalidade a constituição tirânica, uma tirania de esquerda. Então, a visão de mundo que Paulo Freire ensinava, sua visão humanística, era essa visão muito apropriada do chamado jovem Marx, ou seja, trabalhava com conceitos de hospedeiro, alienação, classicismo. Então, o aluno de Paulo Freire, que não detém as prerrogativas necessárias para essa redefinição social, em outras palavras, o aluno, por exemplo, que vem de uma chamada família tradicional, que defende determinados princípios, ele já não serve, porque ele é a contradição desse tipo de pensamento. Então, a escola... vai questionar tudo isso, né? Ele vai questionar tudo isso. Porque a escola, nesse caso, tem que ser o instrumento necessário para corrigir esse aluno, para que ele deixe de ter essa visão elitista. Claro. Que interessante. Tem uma frase do Camus, que eu já vi citar em alguns textos, que é: em filosofia como em política, eu sou, portanto, a favor de qualquer teoria que recuse a inocência ao homem e a favor de toda prática que o trate como culpado. essa frase que eu li agora, como você pode inserir para ilustrar isso que a gente está falando? Perfeito. Primeiro, eu sou muito influenciado pelo pensamento de Albert Camus e de outros homens que trabalharam com essas temáticas do mal, do tempo, como, por exemplo, Santo Agostinho, enfim. Então, o que acontece? O problema de Paulo Freire, assim como o problema de todo ideólogo, é que ele acredita que ele detém um saber que se fundamenta quase que em um profetismo. Uhum. Então, ele, por mais que não assuma, ele acredita que ele detém uma capacidade, no caso dele, ele recebeu várias vezes esse tipo de elogio, uma capacidade ímpar de amar. Então, se você trabalha com a ideia de que você tem algo capaz de resolver problemas que ultrapassam seus próprios limites, como, por exemplo, a maldade, coisas desse tipo, você já tem um problema na linha pedagógica, porque para você resolver a chamada maldade, você conseguirá fazer isso como? As tentativas já foram executadas ao longo da história e nós desembocamos aí em vários tipos de ditaduras. Uhum. E o segundo problema, e faço essa relação com a frase, agora um pouco mais direta, é que o professor ele precisa saber sempre que os seus alunos eles são pessoas formadas com características inescapáveis de qualquer pessoa, ou seja, são pessoas com virtudes e pessoas com defeitos dos mais variados. E o bom pedagogo faz isso. Ele não enxerga o ambiente de sala como um ambiente singular, formado por uma classe de alunos. Ele enxerga como se fosse uma massa de manobra, né? Oi? Ele não vê a coisa como se fosse uma massa de manobra. Exatamente. Né? Quer dizer, não é gado, né? Que cada um segue. Perfeito. Sem questionar. O bom professor, ele enxerga o aluno de maneira nominal como um indivíduo e tentando de toda forma fazer com que este indivíduo se desenvolva. Então essa visão classicista é uma visão não só revolucionária, mas extremamente precária do ponto de vista de aprendizagem, de fomento à aprendizagem. Sensacional, sensacional. E me fala como é que foi a ideia deste... como é que surgiu a ideia deste livro, né? E o livro, obviamente, juntaste, né? Fizeste uma amálgama assim, de pensadores. Fala um pouco da criação do livro especificamente, pode ser? Claro, assim, o livro ele nasceu no primeiro concurso que lancei, chamado Desconstruindo Paulo Freire. Eu lancei esse curso em 2015 e fui inspirado primeiro por um desejo de alguém que detectava que as críticas feitas a Paulo Freire, elas eram muito rasas, e eu explico o que quero dizer. É que eu via que as críticas a Paulo Freire não tinham profundidade em seus livros, em seu pensamento. Ele era criticado apenas por frases soltas. Essas críticas, por mais valor que tenham, porque algumas frases são inclusive absurdas, mas ela era insuficiente se nós formos falar de debate de fato com qualidade para desmistificar um pensamento, uma pedagogia que está aí perambulando ou presente em vários espaços de nosso ensino nacional. Pois bem, então, quando eu detectei essa demanda de que havia problemas no desenvolvimento crítico, lancei esse curso. E esse curso ele foi fundamentado nos meus estudos em cima da figura de Paulo Freire. Por quê? Porque eu estudo e tento me especializar todos os dias em história do Brasil. E por estudar história do Brasil, eu um dia tive uma pergunta, que é uma pergunta quase que obrigatória entre qualquer estudioso honesto de Brasil, é por que este homem, Paulo Freire, foi alçado a este patamar, coisa essa que outros não foram. Então eu comecei a estudar Paulo Freire para perceber, e comecei a estudá-lo sem as ideias críticas, ou seja, eu não comecei a estudá-lo porque ele era do PT ou porque ele era um homem de esquerda. Comecei a estudá-lo para tentar ver se havia alguma razão que fundamentasse essa definição dele como nosso patrono. Pois bem, o que aconteceu foi que eu percebi que o seu pensamento não só era limitado, mas mais do que isso, ele era absolutamente perigoso, e ele é ainda absolutamente perigoso, sob o ponto de vista de aplicação. Então, lancei o curso. Aí aconteceu que, com o lançamento do curso, e essa demanda existindo, percebi que valia a pena organizar um trabalho de análise séria, tocando em diferentes aspectos de Paulo Freire, e a partir dessa análise, lançar esse livro. Então, eu convidei os outros autores, justamente por quê? Porque não havia um trabalho de análise em cima de Paulo Freire. E ao invés de ficar sendo um livro de um pensador ou de um pesquisador outsider de maneira singular, uhum. eu pensei, eu vou convidar pessoas qualificadas para que elas também apresentem de maneira absolutamente livres o quê? Um pensamento, uma visão crítica, um outro recorte de Paulo Freire. Então eu recortei Paulo Freire em 6 pontos fundamentais do seu pensamento, de sua biografia, convidei essas outras 5 pessoas para que desenvolvessem seus textos, e aí com isso nasceu o Desconstruindo Paulo Freire, ou seja, nasceu cronologicamente de um estudo que realizei por um interesse que é natural, no meu caso, como Estudo Brasil. Depois eu lancei um curso, porque detectava que havia uma demanda, as críticas a Paulo Freire eram muito ruins. Depois, o livro surge por quê? Porque, infelizmente, isso eu não estou dizendo para elevar a obra a um certo patamar, mas infelizmente é uma verdade, não há obra parecida que critique Paulo Freire, mas critique analisando seus textos, sendo fidedignos ao seu pensamento. Pouco me interessa, eu sempre dou esse exemplo e eu não canso de dar, porque ele é fundamental. Pouco me interessa se a barba de Paulo Freire era bonita ou feia. O que sempre me interessou é o fato de que como o seu pensamento é constituído, como ele deve ser explicado, quais seus limites e por que ele deve ser extirpado de nossos ambientes pedagógicos. E é isso que me interessou e interessou os outros autores. Cada um escreveu aí o seu ensaio e esses 6 capítulos, mais ainda um compilado que fiz para demonstrar que Paulo Freire, sim, ele está presente em nossos meios, fundamentam aí, se estruturam dentro da obra Desconstruindo Paulo Freire. Não, é interessantíssimo esse teu ponto de vista, quer dizer, essa forma de tu guiar o livro, porque tem pessoas assim que daqui a pouco para minimizar, que não querem se envolver muito num debate, não querem fazer polêmica, dizem assim, ah, mas ele foi fruto do seu tempo. Né? E no teu livro, nesse livro que tu organizaste, deixa claro que não é bem assim, né? Que ele continua, o espectro dele continua muito presente no Brasil. Fala um pouco disso, assim, vamos dizer que estivesse me falando, eu não conhecesse o Paulo Freire, né? E eu visse ele a data que ele nasceu, ele faleceu em 97, eu dissesse, ah, mas tudo bem, olha só, ele é fruto do seu tempo, né? Quer dizer, a gente não pode, a gente tem que olhar assim com... tem que considerar o contexto da época. Me fala por que que esse tipo de pensamento não vale no sentido de Paulo Freire. Excelente pergunta, claro. Primeiro que Paulo Freire morreu em 1997, uhum. então ele teve tempo de verificar que errou em alguns textos, em algumas hipóteses, ele teve esse tempo. Pensemos, e eu gosto de dar essa comparação, Paulo Freire e, por exemplo, Fernando Gabeira, Ferreira Goulart e outros que trabalharam na articulação de esquerda ou de resposta ao período militar. Uhum. Esses homens, gostemos ou não, eles apresentaram uma honestidade prévia. O quê? Errei e não compactuo mais com o que escrevi. Claro. De fato, queríamos uma Cuba no Brasil. Enfim, essas hipóteses estão bem manifestadas por homens, como o Ferreira Goulart, nosso grande poeta, falecido já, e Fernando Gabeira. Sim, ele então, próprio dizia, né, o Gabeira, até que ele deixou claro, ele até se queimou com muita gente, até da luta armada, que ele dizendo que, olha, a gente na verdade não estava lutando por democracia. A gente, basicamente, ele quer dizer, ele, em outras frases ele diz que estão trocando 6 por meia dúzia, né, que só mudava a cor do time. Uhum. Né, que estava lutando por uma ditadura, só que no caso era a ditadura do proletariado. E ele basicamente colocou por terra esse papo de dizer que quem estava na luta armada ali queria era a democracia, quando na verdade não era. E ele mesmo disse isso, tem depoimento dele, né, e ele se queimou muito até. Quer dizer, eu acho que só abrindo um parênteses aqui, né, que eu acho que é isso que você está falando, né? Sim, porque tanto o Ferreira Goulart quanto ele, os dois e mais outros, não foram poucos, assumiram que erraram nas suas visões de mundo, nas décadas de 60 e 70, principalmente. Paulo Freire, então, ele teve a oportunidade, ele teve a experiência de vida de vislumbrar o futuro que ele, em um tempo anterior, achava que seria de outra maneira. Acontece que Paulo Freire viu uma realidade, ele viu um regime, por exemplo, como o soviético, na própria história, e em nenhum momento ele se retratou em torno de seu humanismo ou de sua visão bastante adjetivada, então, a pessoa de Lenin, por exemplo. Uhum. então, ou de Mao Tse Tung, quando, por exemplo, que ele definiu e defendeu a Revolução Cultural Chinesa. Então, Paulo Freire defendeu a Revolução Cultural Chinesa, morreu tendo visto a Revolução Cultural Chinesa ser aplicada na própria história e não se retratou. Mas, o que é importante para pegar esse gancho dos Paulo Freire ainda está vivo, a comparação dele como homem de seu tempo, é que outros homens de seu próprio tempo, do tempo o mesmo de Paulo Freire, nesse mesmo ambiente, se retrataram. Por que ele não? Ponto 2. Os textos de Paulo Freire, eles estão presentes em nossa época. Então pensemos assim, se a pessoa utiliza esse recurso de que Paulo Freire é um homem de seu tempo, o que eu posso dizer, por exemplo, para responder isso, já que a pessoa talvez não queira escutar um elemento pedagógico mais técnico, eu diria, já que ele é fruto de seu tempo, é um tempo defasado, ele não serve mais para 2018, que não é o tempo dele. Então, as pessoas, elas se enforcam numa própria premissa lógica de que seus argumentos servem para invalidar o seu próprio objeto. Claro. Então, ainda para pegar, só para complementar essa ideia de perfeito, fruto do seu tempo. Se nós pensarmos assim, que Paulo Freire fundou um partido como o PT, e o PT ainda está ambientado na política brasileira, ou seja, é um partido, um dos mais importantes, um dos mais presentes dentro da história contemporânea da política brasileira, e quando eu digo importante, eu não estou dando um adjetivo, eu não estou qualificando o PT. É importante por quê? Porque está ocupando níveis de importância, definem bem ou mal, ou definiram bem ou mal as nossas pautas contemporâneas. Então, Paulo Freire, ele está presente nesses ambientes. A sua linha de pensamento, ela está estruturada nas faculdades de pedagogia, o seu texto é lido, o seu símbolo é incensado. A sua antiga viúva continua dando palestras no Brasil inteiro, disseminando o seu pensamento. Seus filhos ainda cuidam de seus arquivos, ou seja, ele é fruto de seu tempo em determinado recorte. Em outro recorte, ele está muito vivo, e por estar muito vivo, merece, como qualquer intelectual, ser analisado. Foi isso que fiz. Exato. Acontece que no Brasil existe aquela regra, que é o não li e não gostei. Uhum. Então, eu fico esperando sempre uma refutação técnica, crítica, e não simplesmente esse comportamento que muito me deparo, que é não li, não gostei, ou algum xingamento. Sim, basicamente está dizendo que ele não é visto como um dinossauro para muita gente. Ele, na verdade, é visto como um ícone atemporal, correto? Perfeito. Tá? E uma coisa assim que eu ia te perguntar, nos teus estudos, assim, dá para dizer que não houve praticamente adaptação nenhuma na metodologia dele, que ainda é passada para os dos pedagogos e tudo mais, ou seja, pegar assim, o que é ensinado hoje e o que era ensinado há 40 anos, há 50 anos, dá para dizer que é assim, 95% igual? Não, no sentido de metodologia Paulo Freire, entendeu? A metodologia de Paulo Freire, é o que eu tento apresentar principalmente no meu capítulo, ela é inaplicável, ela é inalcançável. A tentativa desse método, ela existe e ela demarca os nossos dias. Mas o seu resultado é inaplicável, ele é inalcançável. Não, eu não estou discutindo o resultado, querido. Estou dizendo a metodologia em si. Ela não foi nada adaptada. Não, é nisso que eu vou entrar. Então, por ela ser inalcançável, ela necessariamente sofre com adaptações ao longo de diferentes tempos. Ou seja, o pensamento de Paulo Freire, ele foi, em vários momentos ou em vários contextos, reinterpretado, isso é um fato. E esse fato que é óbvio, porque ele é óbvio porque seu pensamento ele não tem um resultado viável, essas adaptações servem muitas vezes para justificar a ideia de que ele não foi aplicado. Ou seja, o seu pensamento, principalmente a partir da última reforma de nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a sua existência em si já é um absurdo. Então, este pensamento de Paulo Freire, ele foi se tornando, se materializando de maneira mais óbvia, mais objetiva. Mas, em contrapartida, as adaptações, como disse, são premissas lógicas dessa inaplicabilidade. Vou dar só um exemplo para ficar didático. Se nós pensarmos no marxismo, o marxismo, enquanto filosofia, ele é inaplicável. Tentar ele reinterpretar, utilizar outras escamas, como cultura, enfim, é uma possibilidade de você trazer o marxismo de maneira mais adaptada para a realidade prática da sociedade política. E é o Paulo Freire e seus seguidores, enfim, seguem com a pedagogia. Entendi. Então fica tudo mais ou menos como é inaplicável, fica bem na linha da utopia, correto? Perfeito. Né? Claro, a gente pode aqui discutir a vida inteira se isso é feito ou não de forma mal intencionada, mas que fica naquela base da utopia, tipo assim, né? Como se a pessoa fosse explicar a razão de ser o ideal, por exemplo, o comunismo, né? Que as pessoas querem todas terem os mesmos direitos, querem ter acesso às mesmas coisas, né? Então, quer dizer, assim, no papel de início parece interessante, né? Parece uma coisa, de novo, que eles colocam lado a lado com o humanismo, né? Então é como se quem não defendesse isso prega uma espécie de egoísmo, né? Até citaste antes individualismo, daí vira egoísmo, e obviamente esse pensamento de manada vira, na verdade, alguma coisa assim, uma forma de socializar as pessoas e todas serem iguais, né? Só que é impossível, né? Obviamente, porque cada pessoa é completamente diferente, né? Mas é muito interessante isso. Me fala um pouquinho, assim, como é que as pessoas podem achar teu livro, e também me fala do teu site, que eu acho que o pessoal ouvindo vai se interessar muito em procurar, pode ser? Claro. O livro ele pode ser encontrado não só em casas tradicionais, como a Livraria Cultura, FNAC, Martins Fontes, mas também meu site, historiaexpressa.com.br, site este que comporta ali, agrupa alguns de meus estudos dentro de áreas, não só de pedagogia. Pedagogia, leia-se Paulo Freire, essencialmente, mas meus estudos em cima de temas como, por exemplo, História do Brasil, dentro de alguns recortes biográficos, como de Joaquim Nabuco, de Gilberto Freire, alguns outros estudos sobre teoria literária, enfim, os temas que eu acabo trabalhando. Então, o site ele existe para, de uma maneira organizada, armazenar alguns de meus trabalhos. Então, eu tenho os meus cursos, os meus grupos de alunos, os contatos que os interessados sempre podem... Dá o endereço do site, querido, por favor. Claro, historiaexpressa.com.br, expressa com X, claro. E o livro, como é que tem sido a recepção? A recepção, ela é, assim, seu ponto de vista de sucesso editorial, né, espantosa. Estamos aí ultrapassando a marca, só contando livros físicos, de 10 mil exemplares vendidos, o que para o Brasil e para uma produção independente como esta é um feito impressionante. Isso que eu não estou contando e-books. Tá contando? Não. 10 mil exemplares só de livros físicos. Uau. E, assim, a recepção, do ponto de vista técnico, aí a gente entra em outra seara, ela é muito limitada, porque até mencionei em uma das minhas respostas, as manifestações críticas ao livro, ela se fundamenta ou em uma série de palavrões da minha pessoa, ou um grande silêncio, um imenso, aquela coisa de um grande vácuo. Em alguns momentos, inclusive, em Twitter, Facebook, já fui xingado por deputadas, por pedagogas, enfim, de maneira até um pouco constante, mas é sempre com essa regra, né? Eu não li e não gostei. Já me coloquei à disposição, inclusive, para de maneira organizada, enfim, debater. Não para brincar de circo, mas vamos debater, vamos sentar e vamos analisar tecnicamente a sua obra, enfim, refute o livro, mas essas partes não querem desenvolver, né? Só o não li, não gostei. Ô, Thomas, boa noite. É João Alckmin, tudo bem? Tudo bem. É difícil você debater com esse povo, meu amigo. Como é que você vai debater com analfabeto? Você não tem a mínima condição de debater com analfabeto. Vai ficar muito difícil, vai se tornar um monólogo. Você já pensou você debatendo com Jandira Fegali, com a Gleisi Hoffmann? Para, cara. Você vai se suicidar quando sair de lá, desculpe. Mas é que assim, o que acontece é que existe uma parte que é da... E bem nesse sentido, existe uma parte que é da caridade e da necessidade de debater esse tipo de tema, não para convencer aquele que porventura debatesse comigo, mas para que as pessoas, o público leigo, as pedagogas, as professoras que infelizmente entraram nessa cultura do gado, que elas tenham mais uma evidência explícita do quanto que elas tornaram-se manadas, porque a gente discute muito a forma como os alunos são tratados como manadas, mas os professores, os pedagogos, enfim, se comportam dessa maneira. Claro. Então, acaba sendo esse tipo de interesse de minha parte muito voltado a isso, porque eu não escrevi um livro é técnico e todo muito bem fundamentado, para poder convencer pessoas, claro, com uma qualificação intelectual superior a, por exemplo, de uma Erika Kokai, que foi uma das que me xingou no Twitter. Então, dentro é evidente que o livro foi feito para convencer pessoas mais qualificadas. Só que o que acontece é que vivemos em um momento tão ruim que o debate, não só com essas pessoas, mas em qualquer espaço, ele está muito rarefeito. Então a gente entra nessa seara. E dentro desse ambiente de necessidade prévia e emergencial, como o livro mesmo foi formado, eu deixo isso muito claro no seu encerramento, a minha ideia ali com ele era inaugurar um debate. Eu não quero encerrar essa discussão, eu só vou ficar feliz enquanto analista do cenário de crise brasileira quando coisas acontecerem, coisas como, por exemplo, Paulo Freire deixar de ser nosso patrono, seus textos deixarem de serem lidos dentro desses espaços de formação, e principalmente quando o Ministério da Educação Brasileira deixar de existir, porque isso é um câncer histórico. Então essas três coisas são os meus objetivos a longo prazo, e a curto prazo é tentar achar meios para que isso entre na cultura, pelo menos do senso comum, de maneira um pouco mais clara. Marco Antônio, lembra para o Thomas que não tem problema ter Ministério da Cultura. A Bolívia tem Ministério da Marinha. Sabe? E quando você for fazer fazer um debate com essas pessoas, qualquer coisa, cuidado para escolher o local, viu? Porque se tiver grama e alguém tropeçar, cresce rabo, orelha, azurra e não levanta nunca mais. É verdade. A última pergunta, querido, já para te liberar, é o seguinte: tem uma expressão em inglês, né, que é preaching to the converted, né, que basicamente quando a pessoa faz um círculo, digamos assim, de iniciados, de amigos, e ela fica meio pregando para quem já está convertido, né? Qual é o teu esforço, como é que você está fazendo para que não aconteça isso com o teu livro e as tuas palestras, ou seja, né, que tu não fique só, entre aspas, o só, ensinando e educando para quem já está no time. Ou seja, como é que tu está fazendo para expandir isso, ir além entre aspas, assim, deixa eu usar uma expressão de forma pejorativa, tá? Mas é com todo carinho possível, para ir além de uma panela. Perfeito. Uma das coisas é sempre me coloco à disposição justamente para esses citados debates. É uma das alternativas que tento. Essa, claro, acaba não sendo eficaz, porque as pessoas de fato fogem. Mas, do ponto de vista de ações com alguns resultados, nós temos, primeiro, faço questão de, em todas as minhas falas em torno do pensamento de Paulo Freire, apresentar sempre uma fundamentação técnica e menos anedótica. Uhum. Esse é um ponto de vista sempre pedagógico que tento seguir. Ponto 2, em matéria de acessibilidade, de contato, toda vez que os eventos foram organizados, enfim, sempre foram abertos e muito convidativos para que pessoas com outras visões pedagógicas pudessem comparecer. Participar. Agora, se eu lanço um livro que tem, por exemplo, em seu e-book, um preço muito acessível, se eu for botar ainda as aulas todas disponibilizadas no YouTube, se eu for botar que os eventos são abertos e são convidativos para isso, jamais compactuaria, por exemplo, com uma pessoa fazendo uma pergunta honesta que ela fosse vaiada ou xingada em um evento que eu organizo, jamais, não sou bárbaro. Uhum. Ainda, de fato, me colocando à disposição sempre para estar presente nesses espaços, é o máximo que eu posso fazer hoje. Claro. Então, assim, dentro de todas as minhas possibilidades, enquanto professor, autor, e ao mesmo tempo utilizando um veículo como a internet, eu tento realizar. Faço o que posso. Entendi. Assim, ó, Thomas, eu quero agradecer, a gente já tinha tentado umas outras vezes, a gente quase conversou umas duas semanas, e fiquei muito feliz a gente finalmente poder conversar aqui ao vivo para todo o Brasil, tá? Eu agradeço a tua força, o teu tempo, e, gente, Desconstruído Paulo Freire é o nome do livro, organizado pelo Thomas. Então, mais uma vez, querido, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Estávamos aí, realmente, até a Latam atrapalhou a nossa conversa. E, felizmente, ela ocorreu, e fico aberto para novas oportunidades, caso queiras me ouvir novamente. Querido, muito obrigado. Amanhã vai estar disponibilizado uma gravação com o link, daí eu te mando, daí tu vai poder ouvir o que rolou hoje ao vivo, tá bom? Tá certo, então. Eu passo pra ti, abraço. Muito obrigado, querido. Um abraço. Valeu. Tchau. Marco Antônio, fantástico. Ah, que fantástico, bom, que bom, fantástico. O líder é bem bom mesmo. Não, e o entrevistado é fantástico também, tá? Que bom que gostaste, querido. Eu tô aqui, tem um pessoal que já tem uma amiga do Pelé do Pará, até elogiando agora. Olha só, eu, pra não sair muito da linha, né? A gente já sabia que a gente ia ficar com um pique, assim. Então, a gente vai começar a nossa pesquisa musical aí, nossa garimpagem com músicas que falam de educação. Tem alguma coisa a ver com educação. Vamos lá, cantores que ficaram famosos. Vamos lá. I know those teachers about to make you sick, but go on, baby, don't be nobody. I see you in the morning on your way. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Well, you know they got you standing at the head of your class, and the kids don't like it, trying to make you feel bad. Go on, baby, don't be nobody. I see you in the morning on your way. Marco Antônio, faltou uma música na sua relação. Ué? O Caderninho com Erasmo Carlos. Puxa. Puxa. uma bela canção da Jovem Guarda. Puxa. Mas tá. No fim do aí programa... Eu, não sério, né? Eu tava pesquisando canções com letras que citasse escola, educação, e daqui a pouco a música... Tinha a palavra educação, mas não era usada no sentido de aprendizado, era no sentido de modos. E foi uma complicação, mas puxa, tá, vou ficar devendo essa. Mas, de qualquer forma, a gente tocou aí uma canção de 59, chamada Go On to School, ou seja, te manda pra escola. O cantor é Jimmy Reed, nome de batismo Mathis James Reed. Ele nasceu em 1925, faleceu aos 50 anos em 76. Cerca de 8 dias antes de fazer 51 anos. Ele nasceu no Mississippi e morreu em Oakland, na Califórnia. Faleceu de problemas respiratórios. É um dos maiores bluseiros e compositores da década de 50 na América do Norte. Ele influenciou gente como Elvis Presley, Eric Clapton, Hank Williams Jr., Wishbone Ash, Era James, The Yardbirds, Grateful Dead, Van Morrison e os Stones. Os Stones, por sinal, gravaram cerca de, se não me engano, 7 canções dele. Ele era conhecido pelo estilo simples, direto, assim, de tocar. Autodidata em gaita de boca, né, uma harmônica, né, harmônica e violão. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial e foi casado com uma pioneira do blues, a Mama Reed. Por sinal, até ela canta backing na canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trecho. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como os filmes As Novas Aventuras de Cheech and Chong, Diner, que era no Brasil era Quando os Jovens se Tornam Adultos, com Kevin Bacon, com Mickey Rourke, o Steve Guttenberg, antes do Locademia de Polícia, O Ano que Vivemos em Perigo, com a Sigourney Weaver, com Mel Gibson, e uma das canções dele de maior sucesso, a canção de 61, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que é o nome é Bright Lights, Big City, né? Literalmente a tradução seria Luzes Brilhantes, Cidade Grande. E essa canção, o nome Bright Lights, Big City virou o título de um filme de 88 que eu gosto muito, que é um drama sobre um executivo que fica viciado em cocaína. Foi um dos papéis, assim, entre aspas, sérios, um dos filmes que o Michael J. Fox fez, não que De Volta ao Futuro, que é uma obra-prima, não seja sério, mas um filme que ele quis mostrar que ele podia também ser um ator dramático, de peso. Eu acho até que ele não foi muito bem sucedido. O filme eu gosto. No Brasil, o título era Nova York, Uma Cidade em Delírio, um filme de 88. Ele fez, como eu disse, para tentar mostrar que ele era que ele não era apenas um ídolo jovem, um teen idol. No caso, a versão que toca no filme Bright Lights, Big City, ou seja, é a mesma canção que eu já vou ouvir agora, só que é uma versão daquele baita cantor Donald Fagen, líder do Steely Dan. Então, vamos tocar então, por favor. Olha, a canção de 61, perdão. Antes eu quero te informar que o Dr. Ricardo Dias, advogado, acabou de ligar aqui e disse que você está de parabéns pela sua entrevista, ô Marco. Poxa, Antônio. Ricardo, o nome dele? Ricardo, grande abraço, Ricardo. Ricardo Dias, advogado, aqui em São José dos Campos, disse que você está de parabéns. Poxa, que honra. Muito obrigado. Obrigado pela força mesmo. Quero então aproveitar e agradecer também a Marilene, de Salvador, mandou uma mensagem aí, e a Cláudia, Marilene Lima, e Juliana Souza. Juliana, no caso, é do Pará, que também elogiaram a entrevista. No caso, vamos tocar então um trechinho do Bright Lights, Big City, versão do Jimmy Reed, a versão original. Marco Antônio. Tá, Bright Lights, Big City, então, de 61, Jimmy Reed. Vamos agora para os anos 60, por favor, com um cantor que tu gostas bastante. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o cara. Yeah. Marco Antônio. Ah, então esse cantor aí, né, é o Gary U.S. Bond. Essa canção foi gravada em 60, mas pra virar, de 60 virada para 61. O nome é Skolizin, ou seja, estava dizendo que já é época de escola. Mas o interessante é que a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho de uma canção que porque a gente sempre, né, toca na íntegra a que não fez sucesso. Essa Skolizin, que eu acho divertidíssima, não fez sucesso, mas ela na verdade foi sequência da que a gente vai tocar daqui a pouquinho, que é uma canção de cerca de 10 meses antes, chamada School Is Out. Então o cara, ele é bem esperto, né? Primeiro ele estava celebrando o espírito adolescente e dizer, olha, né, estamos de férias, né? Ou seja, não tem mais aula, né? Acabaram as aulas. E daí, como fez bastante sucesso o School Is Out, ele pensou, tá, então eu vou fazer uma que é falando da volta às aulas, né? Então, basicamente, o School Is Out tem um ar mais de rebeldia, assim, e a Skolizin é tipo assim, vamos celebrar, poder reencontrar os amigos e blá, blá, blá. Então, a canção já vai vir daqui a um trechinho, que é School Is Out, daqui a pouco, ela é de 60, né? A gente falar um pouquinho do Gary U.S. Bonds. Ele é o nome de batismo, Gary Levon Anderson. Ele nasceu em 39, em Jacksonville, na Flórida, está vivo ainda, tem 79 anos. Ele é um cantor bastante popular nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele começou na pré-adolescência cantando onde? Em igrejas, né? E daí, quando a família se mudou para o estado da Virgínia. Só para dar uma ideia do sucesso dele nos anos 60, em 63 ele fez uma tour pela Europa e quem abriu o show para ele foram os Beatles. Né? O Bruce Springsteen é grande fã dele, até colaborou com ele em algumas canções quando o Gary U.S. Bond estava tentando voltar nos anos 80, assim, com gravações e tudo mais. Ele pode ser ouvido num filme chamado Reunião dos Alunos Loucos, que é um filme quase que uma, meio que uma semi-sequência, pelo menos em espírito, do filme Animal House, Clube dos Cafajestes. O Reunião dos Alunos Loucos mistura comédia maluca, comédia adolescente com filme slasher, ou seja, filme de serial killer, filme de assassino. E interessante é que o diretor Mike Miller fez um filme que é muito mais conhecido no Brasil, que era Fúria Silenciosa, com Chuck Norris. E ele é meu amigo no Face, eu estava comentando com ele umas 3 horas antes do programa, que a gente ia tocar, que a gente ia falar no Gary U.S. Bonds, né, que fez, cuja canção tema do Reunião dos Alunos Loucos foi desse cantor, e ele desejou sorte e tudo mais, ficou bem empolgado de saber que, pô, no Brasil a gente estava desencavando canção do Gary U.S. Bonds, que é um cara que ele gosta bastante, por isso que ele colocou na trilha. Também, o Gary U.S. Bonds pode ser ouvido em Alienígenas do Rock, no filme Mask, que era Marcas do Destino, e no recente Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro, entre outros filmes. Então vamos tocar um trechinho, por favor, do School Is Out? Vamos embora, se é pra ir embora da escola, eu topo. And don't have to worry about teachers. And I'm so glad that school is out. I could sing and shout. Everybody gonna have some fun. Everybody gonna jump and run. Come on, people, don't you be late. I just got time to shake my girl out on a date. School is out at last. And I'm so glad I'm. Alô? Alô? Abre aí. Opa. E tem um senhor topete, hein? Exatamente. Essa canção aí foi um mega sucesso e ela gerou daí a sequência que foi Skolizin, que é que a gente tocou na íntegra. Então, vamos para os anos 70, por favor? Anos 70. Banda maravilhosa. É, banda é fantástica. Uhum. Banda maravilhosa. Vai. Can I see you? bom, bom. I wanna see you. Marco Antônio. Essa canção lindíssima aí, não estamos te ouvindo. Pois é, essa canção aí é de 1970, tem uma pegada mais psicodélica do grupo, obviamente, Jackson 5. O nome é Can I See You in the Morning? Ou seja, posso te ver pela manhã. A voz, né, que não tem como, a gente não tem como confundir a voz do Michael Jackson tomando conta, para variar. Como era, né? Para variar no sentido de como era comum com o grupo Jackson 5. Então, deixa eu ver, que pode falar desse grupo sem querer chover muito molhado, mas no molhado, mas vamos ver. Eles são de Gary, né? O grupo de Gary no Indiana, no estado de Indiana. O grupo começou em 64. Os integrantes originais, Jackie, Tito, Jermaine, e o Marlon e o Michael, que eram os dois mais novos. O grupo foi o primeiro a ter quatro sucessos consecutivos, chegando no primeiro lugar das paradas do Hot 100, com canções como I Want You Back, as canções ABC, que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, porque ela tem a ver, obviamente, com educação, né, aprendendo, sobre a pessoa aprendendo, fazendo uma comparação de se apaixonar, ser tão simples quanto aprender o alfabeto. Né, ABC, como eu falei, The Love You Save e I'll Be There. Eles deixaram a gravadora Motown em 75 para ir para Epic Records, e só que daí quem foi substituindo o Jermaine foi o irmão deles, o Randy, porque o Jermaine quis fazer carreira solo, continuar lá na Motown. Também estava namorando a filha do Barry Gordy e tudo mais. Então, deixa eu ver, dá para dizer também que eles lançaram, uma vez eles com o Randy, eles tiveram vários discos de sucesso, como Destiny, que é de 78, e o Triumph, que é de 80. E eles estão em cerca de 50 trilhas sonoras, incluindo as séries Contratempos, Anos Incríveis, também filmes como Billy Madison, Mentes Perigosas, Crooklyn, que no Brasil era uma família de pernas pro ar, Todas as Garotas do Presidente, Ritmo Total e vários outros. Então vamos tocar um trechinho, obviamente, do ABC, por favor, que é de 69. Acabou, hein? Ah, adoro essa canção, esse grupo era maravilhoso, Jackson 5. Você sabe, quando eu tomei ódio deles? É quando eu ouvi a primeira vez Bean e vi que era para um rato. A canção é linda, né? E o filme eu acho muito bacana, viu? Acho o filme bem bacana, mas é realmente uma canção de amor pro rato, né? Mas o filme eu acho bacana, até porque era a sequência de um outro chamado Willard. Os dois eu acho filmes bem bacanas, os dois. Vamos pros anos 80? Vamos lá. 89 a canção. Esse cara é bom também. É, essa canção é... Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh. Esse cara soube ganhar dinheiro e guardar, né? É, O Alice Cooper, pra quem não reconhecer, esse cara, mega talento, supostamente um cara muito do bem. Sei que ele é filho de pastor, e ele, há uns anos, pelo menos, eu não sei se ele já tinha, eu acho que ele foi criado evangélico, ele falou há uns anos que ele é, que ele continuou frequentando a igreja sempre que pode, apesar daquele visual super loucaço e ele ser mega fã de filmes de terror, né? Ele foi praticamente a pessoa, dá pra dizer que ele foi o cara que inaugurou esse lance de performance quase que megalomaníaca em palco, misturando influências de história em quadrinhos e de filmes de terror, né? Ou seja, Kiss, até Secos e Molhados, Iron Maiden, toda essa ideia de colocar personagens, né, e ele virar quase como se o pessoal da banda fossem personagens de história em quadrinhos. Isso foi basicamente criado pelo grande Alice Cooper, né? Essa canção é de 89, não fez sucesso, o pessoal deve ter reconhecido nos backing vocals apenas Steve Tyler, do Aerosmith. Ele convidou para cantar com ele essa canção. Essa não fez sucesso, não sei porquê. Era de 89, o nome é Only My Heart Talking, ou seja, apenas meu coração falando. Ele está culpando o coração por estar abrindo a boca demais. Ah, tá. Os maiores sucessos dele foi uma canção que eu não curto muito, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, que é de 72, são Schools Out, que é bem nesse estilo mais hard rock, assim. Eu adoro, e eu imagino que também goste muito mais das canções lentas dele, né, tipo You and Me, and I Never Cry. Ah, sim. Né? Eu diria, dá pra dizer assim, que a maior parte do público dele nos Estados Unidos e no Canadá não curte essas canções lentas dele, curte mais os hard rocks, né? Ele também já cantou músicas mais do estilo art rock, né? Tem heavy metal e tem essas power ballads, né? Essas baladas pesadas que são as que eu mais gosto dele. Ele nasceu em Detroit, em 48, o nome dele de batismo é Vincent Fournier, ou Vincent Fournier. Como eu falei, é meio que pioneiro ao misturar essa iconografia de filme de terror com show de rock. Ele é produtor, arranjador, foi dono de restaurante, também é DJ, tem programa de rádio sobre música. Ele tem ascendência, no sentido assim, de etnia. Ele tem sangue britânico, francês e indígena, da tribo, no caso, a tribo Sioux, que a gente pronuncia erroneamente, na verdade, como Sioux, né? Mas a pronúncia certa é Sioux. Ele pode ser ouvido em séries, da trilha sonora de séries como Muppet Show, Arquivo X, Californication, e filmes como Rock and Roll High School, um que eu adoro, Class of 1984, era Class de 84, ou Os Donos da Manhã, assim, mega polêmico, O Mundo Segundo Garp, Sexta-feira 13 e 6, Águia de Aço 2, e várias outras trilhas. Vou tocar um trechinho dos Schools Out. Deixa eu te perguntar uma coisa, não teve uma série de televisão com a vida dele, não? Olha, pra te falar a verdade, sério, eu não me lembro. Ele é ator também, então obrigado por lembrar. Ele aparece até no Príncipe das Trevas, que é um filme do John Carpenter, e tem um filme dele, Monster Dog, um filme tenebroso. Que italiano, mostrava a família dele, ele em família. Ele protagonizou. Tá, mas não tá falando em reality show, tá falando série. Um reality show. Olha, francamente, legal tu citar isso. Como eu não acompanho o reality show, eu não sei. Ele tem várias compilações de videoclipes. Dá uma procurada, porque eu não sei. Não tenho certeza, né? Não tenho certeza. Vamos tocar um pedacinho da outra. Vamos então para 72, canção de 72, ele Schools Out. Choice, all the girls and boys, making all that noise. Marco Antônio. Obrigado por... Não, deixa eu só acabar as informações, eu não estou me despedindo. Ah, bom. Estou dizendo assim, obrigado por baixar logo, porque eu acho essa música, com todo respeito, insuportável. Essa música... olha só a coincidência, antes a gente falou do Gary U.S. Bond, né? E a gente tocou uma canção, um trechinho da canção dele de grande sucesso de 1960, que era School Is Out. Pois essa aqui, o título é praticamente a mesma, só que é um apóstrofo, tá contraído, School's Out, mas não, só o título que é parecido e a temática de celebração de as aulas terem acabado. Mas essa canção que a gente tocou agora, um trecho, que é de 72, provavelmente o maior sucesso da carreira dele mundialmente. Eu praticamente não curto, né? Eu prefiro mil vezes, como já falei, né? You and Me e I Never Cry. E a que a gente tocou na íntegra, que é uma canção de 89, Only My Heart Talking. Mas, de qualquer forma, por que eu toquei essa, já que podia ter tocado outras que foram sucesso também dele, que tem mais a ver comigo e até com o João? É porque é como a gente está seguindo essa linha de canções que falam em escola, né? Infelizmente, a Never Cry não fala em escola e nem You and Me. Então, é isso aí, o grande Alice Cooper. E agora, patrão, fala. Vamos lá, abre lá, Fufunha. Eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para me estudar e se assustaria ao ver revelado em seu caderninho meu rosto lhe olhando, dizendo baixinho, benzinho, eu não posso viver longe de você. O seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para me estudar e se assustaria ao ver revelado em seu caderninho meu rosto lhe olhando, dizendo baixinho, benzinho, eu não posso viver longe de você, longe de você, longe de você. Pronto, mais uma música de escola. Sem usar de forma pejorativa, mas que canção lindinha e singela, né? Ela é. Erasmo Carlos, acho honestíssima essa canção, falando sério, honestíssima, obrigado. Agora, eu acho interessante o seguinte, né? Nunca se dá crédito ao grupo que faz os backing vocals. Que eram... Nesse caso é o Golden Boys? Quem é? Golden Boys. Golden Boys é a mesma coisa que aquela música Andança. Eu não concordo, Beth Carvalho e os Golden Boys. É Golden Boys e Beth Carvalho. Tudo a ver. Esse dá pra colocar lado a lado, né? Porque dá pra colocar bem... Tipo assim, metade dos discos impressos seria com o título Erasmo Carlos e Golden Boys e outra metade, então, se tivesse briga no caso, daria pra colocar Golden Boys e Erasmo Carlos, né? Porque os backing ali são super orgânicos na... Você conhece o Andança, né? Claro. E o Andança, você só ouve os Golden Boys, ela só faz a terceira voz. Ela que de vez em quando faz uma participação. É verdade. Tudo a ver. Marco Antônio, até quinta-feira. Então até quinta. Gente, obrigado, valeu a força. Um abraço. Mais uma vez, parabéns, viu? Tá, brigadão, querido. Abraço, tchau.